pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos tocar a escala de Mi menor utilizando o sistema numérico. O sistema numérico facilita bastante porque através dos números você encontra com mais rapidez as notas no braço do violão. Caso você ainda não saiba como trabalhar os números no braço do instrumento, tem um link antes desse podcast, é só você clicar nele. Você vai ser redirecionado para uma página onde está tudo especificado, né? Explicado direitinho. Aí depois você volta aqui e dá continuidade. Caso você já sabe como fazer esse exercício através dos números, é só você continuar. Então o que acontece? Essa escala de Mi menor, a gente vai tocar ela, né? E também vamos fazer uma improvisação em cima dessa escala. Eu escrevi uma improvisação após a escala, mas isso não quer dizer que você não possa fazer as suas combinações. É interessante que além dessa que eu escrevi, você escreva várias outras, né, para você treinar no seu dia a dia. Isso é interessante para educar o ouvido melodicamente e facilitar aí para tirar suas melodias de ouvido. Ok, pessoal? Então é interessante utilizar a escala para fazer improvisação, né? Estudar a escala fazendo improvisação, porque esse negócio de ficar subindo e descendo o tempo todo a escala, chega um momento e começa a ficar enjoado o estudo. Então se você trabalha improvisando, fica mais fácil. Inclusive lá no meu canal do YouTube, onde você pode digitar Professor José Conceição, vai aparecer minha foto, você clica, vai lá no meu canal do YouTube. Caso você não seja inscrito, pessoal, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal. E aqui também no blog, nós temos material didático praticamente todos os dias, né, para ajudar as pessoas a aprenderem a tocar o violão aí no conforto da sua casa. Não só aqui no blog, mas também lá no canal do YouTube, ok? Então o que acontece? Eu comecei aqui com o número 60, né, que é o Mi, sexta corda solta. Depois o 62, que é o Fá sustenido. Aí eu dei sequência, né? Ok, pessoal, toquei lento assim para a pessoa entender mais como encontrar as notas, né? Mas você pode depois ir aumentando a velocidade e tocar na maior velocidade que você puder, ok, pessoal? Bom, então eu vou fazer uma improvisação aqui bem simplificada, né? Não é essa que está escrita aí, só para você ter ideia mais ou menos para depois você criar a sua improvisação misturando as notas aí da escala, porque você vai criar intervalos musicais, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui no 52, que é o Si. Bom, esse aqui foi apenas uma ideia, né, pessoal? Tem dia que a gente está mais inspirado, outros dias não, né? Então, o que acontece? Faça bastante improvisação que logo, logo você vai perceber os ótimos resultados, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.